reagir ao ponto fraco pra poder se divertir. Domingo fantástico, eu quero então escutar o rádio, recordando e vivendo outro momento de 96. Os momentos de 96. Caminhando sozinho e sem destino. Caminhando sozinho. A solidão aqui me apavora. A saudade que ó minha mente até bater na sua porta. E vejo que por mim você ainda chora. E quando me vendo outro momento de 96.